773, no solo 34 direito no 219, qual o norte? 219. Clínica Max Serra, decolada 35, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. 19, 35, senhora, graças. Instrução 4, Romeu. Vitor Charlie, o meu Bravo Ground. Solo 8, boa tarde, do voo 1867. É, foi a gentileza. A pista está parcialmente interditada no sistema de treino exatamente, conforme notar, não. Negativo, está operando em toda a extensão. Em toda a extensão, obrigado. Contacto do 2067. 8:77, 3:47, galera alternado, Salvador. 2067, autorizado táxi, parte 1, Tatu Índia, Pantera no 0, Torre 118, decimal 95, Rádio 78 no 0, no 3. 213, vai, parte Índia, 1895. Obrigado, senhor. Bom final de semana e bom sol pra vocês. 2067, galera. Ingrato, bom voo. Alô, será que é a 213? Alô, ponto 7, para a ponto 3. Por gentileza, confirme, para o salão. Confirma, você está no 62, ponto 3, para a ponto 3. 6213, após a passagem do banho da Goa, a guarda está autorizado, chamando pronto para o táxi. Por trás, quando pronto para o táxi, passar a 213. Boa tarde, tráfego ajustado, continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. Oceania 6356, chefe trem, livre pouso, pista 0, vento 120 graus, 99. Pouso baixado travado, livre pouso na pista 0 para 6356. Pista Alfa, Bravo Echo, Mike Leo, Trio, Steel, Rolling 10, right turn, aft, departure, dial, departure, Delta, Alfa, Echo, Lima, aft, leader, Lima, Echo, Delta, aft, Alfa, Motiva Transition, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, by Upper 110, after Sorocaba, after Upper Alpha 310, after Conforme Flight Plan Route, Post Control Frequency 119, decimal 35, and the Squawk 5140. 07, avistado, reporta solo controlado do Graia, vento 130 graus, 9 nós. Reportando o solo, vaga 07. Via Salvador, é o 2067, 10, pronto. 2067, boa tarde, mas é um ponto de espera. Aí lá, 10, boa tarde, 2067, chegou. Estacionamento, gol 454, vocês. O meu 454 autorizado, tem um contato. Chore. Prima, Vitor Charlie, Romeo Bravo, after Motiva. Upper Blue 10 LA after Sorocaba after Upper Alpha 310 after Conform Flight Plan en route. O 2067, a Lima tem 10. A Lima tem 10, gol 2067. Affirmative, scope 5150. Ela é 6356 no salão 41, direito no 21, no loja. Livre Costa, boa tarde. 6356, estou autorizado o táxi Alfa, reporta André Juliette. Alfa, reporta André Juliette. Poderia confirmar os dados, por gentileza? Posso confirmar. Então, 5:30 a bordo, 3 horas e 14, já posso dar uma confirmação. 6213, está autorizado o táxi via Índia, com 010, 11895, ajuste no 013. Informo a saída da El Restrito ao nível 120 até 30 milhas. 120 até 30 milhas, 2, Taxi Gol 454, 162 a bordo, 320 Brasília. O Gol 454 está autorizado táxi, parte 1 da frente, acontecendo no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 013. 1013, parte 1, parte 5, 454. O 2067 decolado 43, controle 119, decimal 35. 1935, boa. Médico, posição 11, parte 1. Vitor Charlie Romeo Bravo. Clear to Serra Alfa, Bravo Echo, flight level 380, runway 10, dial departure Delta Alfa Echo Lima, after Leda Lima Echo Delta Alfa, after Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Array, up Zulu 10, after Sorocaba, Serra Charlie Bravo, after Upper Alpha 310, after confirm flight pen rules. Approach control 119, mile 35, and there's clock 5140. Está livre da restrição do 120 até 30 milhas. Livre decolagem pista na 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Decolagem, taxi. São 454 após a rolagem do Avianca Lima, tem cabeceiro da 0. Após o Avianca Lima, tem bom para cima. Para sair do Zé, Leda Bidev. Zé, Leda Bidev. Salvador, 3283, autorização para Brasília. Então, 3283, número 2, cópia. 167, a informação pelo também, quando possível com autorização Brasília. Senta no 867, prepara a árvore, Elefa. Gratão. O azul 4089, vamos romper. Assino 4089. Autorizado Vitória, nível 360, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda, Bidev, via Alpes, 44. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5141. É tudo que transponder 5141? Afirmo. Centro privado, Vitória, nível 360, do qual pista 10, curva direita, da Euleta de 10, Euleta Zulu 44. Controle 119, decimal 35 e transponder 5141, azul 44. 4089, protegimento correto, tem um plano de pushback-funamento. Tem um plano de pushback-funamento, azul, então, 3283, vamos saber. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista 0, curva direita. Saída Arbor, Elefa, via Ampezu 17 após a Pino. Depósito prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5134. Tem autorizado Brasília, nível 360, decolando da 10, com curva direita na Arbor, Elefa. Autorizado Brasil, nível 360, decola pista 0, curva direita. Saída Arbor, Elefa, via Alfez Uru 17. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5144. Ok, foi autorizado então Brasília 360, conforme a roda do plano de voo, decolando da pista 10, curva direita, precisa Arbor, transição Elefa. Alfez Uru 17, será a aerovia. Controle da série 2935, transponder 5144, cotejou 1867 da Gum, estamos no portão de número 7. 1867, cotejou, está correto, está pronto, se tiver instrumento. Tá, valeu, obrigado. Paulo Tan 3832, 83, posição 2 para pushback do Canadá. 3283, estão autorizados, são para o táxi. Chama táxi. Paulo Tan 3216, informação Ciro 370, Fortaleza, Fortaleza. 3219, estou autorizado com a Fortaleza, nível 370, decola pista 10, curva à esquerda, saída Fuca, vamos flutir. Viela Peso 19, após Bangu, após Abucu, prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponda 5146. Já confirma a saída Fuca? Confirmando, vamos flutir. Momo Fleti. Afirmo, Momo Fleti, Fox Romeo, Oscar, Sanguíndia. Fox 370, Fortaleza, decola da 10, cobertura na Momo Fleti, 193, controle, 5146, transponder, a pista está operando toda a distância. Afirmo, 3216, aerovia UPZU 19, após Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Cliente, UPZU 19, Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Go ahead. Oi, Salvador, bom dia, uma expert Charlie estabilizando no ILS, avistando. Papá, Matilha, Charlie, boa tarde, continuando a aproximação, aguardando autorização de pouso, prossegue para pouso na pista no zero. Afirmo no zero. Sim. Use taxi to Holden Point, runway 10. Call me at Holden Point. Azul 9504, no solo 53, direito no 219. Direito no 219, Azul 9504. Mike Juliette Charlie, avistado, check 3, metro pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 9 graus. Teste de repouso, baixa aprovada. Lima Vitor Charlie Romeo Bravo, maintain position at Holden Point. Stand by to enter the runway 10. Lima Vitor Salvador, eu vou 1867 para o pushback e o acionamento no portão de número 7. 1867, autorizado, campeão táxi. Autorizado, campeão táxi, eu vou 1867. 3283 está autorizado o táxi via Índia, Fontana no 0 Sul, 118, décimo 95, a 17 metros no 013. 013, Fontana, pronto, 2, 4, 3, 2, 3. Salvador 3216, só confirmando, a saída é Momo para ti. Afirmo, Momo para ti. Tá, graças. Enter, runway 10, call me ready at threshold 10. Mike e Juliette Charlie no solo 56, livrando agora o 219, prossegue o 75. Confirma a origem do voo, Sorocaba? Considere suas instruções. Mantenha a posição em aguarda. Lima Vista Sky Romeo Level, search for takeoff runway 10, wind 120 degrees, 8 knots. Ano 3283, boa tarde, alinha e mantém pista no zero. Aqui mantém pista 3283. Bravo airborne at 58, depart seller control 119.25, have a nice trip. 119.25, have a nice day, bye. Então, 3216, observa o táxi do Blank da Gol após ser autorizado. Se estiver finalmente, mostrou para o táxi. Após o Gol autorizado, camarada, pronto, 3216. Terceiro, 409. Terceiro, 409. A próxima semana precisa é 1-0, né? E tem como restrição de pista para decolagem? Negativo, estão operando sem extensão. A Mike e Juliette Charlie está autorizada em Grande Juliette, contorno Pátio 1, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento da pista no 735.

Juan 329, vai poder confirmar vocês a bordo? 165, 3 horas e 20. Sim, estou autorizado o táxi via Índia, ponte espera na 0, torre 11895, exista 013. Via Índia, ponte espera. 0119, busca acionamento em posição 8. 4089, está autorizado, está fantástico. Autorizado, está fantástico, 4089. Mais um estado, estou autorizado o cruzamento 1735, estacionar a parte 5, Rota Calibre. Muito obrigado. 1867, livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 99. Iniciando então, dá uma 0, gol 1867. Fazer o pan na November Alpha 1-800. Do you depart to runway 17, sir? We depart to runway 10. Para 3, 2, 1, mantém pista na zero. Quem mantém pista na zero, pra dizer o nome? 867, decolado ao 06, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, obrigado, bom domingo. Decolada 08, controle 119935, bom voo. 935, boa tarde. November 4049 Alpha, approve taxi to holding point, runway 17. Call me at holding point. Golda 396, final da 10, baixar e travado. Golda 396, boa tarde, já baixou e travou? Baixar e travado. Avistado, livre pouso, pista no 0, vento 130 graus, 99. 130 com 9, livre pouso na 10, Golda 396. Azul 4089, boa tarde, mantém um ponto de enter runway 17, after that do you continue your taxi via taxiway Quebec, Mike, and taxiway Lima? Air Taxiway Lima, call ground again, 121.9 to continue your taxi. Após passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no zero. Após passagem do mesmo ali, mantém cabeceira no zero. Azul 489. No 396 no salão 02, entrando agora 1219. 1219, boa tarde. 9504, November Alpha, approve de Mike Lima. Call to the into the Merengue. Lobo 396, boa tarde. 396, boa tarde. Está autorizado Alfa, reportando hoje a Juliette. E Alfa, reportando da Juliette. Bom, no 396, mantendo a Juliette, de forma que irá aguardar a posição 01 ser liberada. Vai mantendo a Juliette, bom, no 396. November 404, November Alpha, approved the main name from Taxi India, holding point rolling 10, contact the tower 118.95, scanning 21013. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola pista 10, curva direita, saída árvore elefa, após outro e após direto conquista conforme a rota. Controle 1 com a 9, 35, transponder 5166. Autorizado, conquista o nível 180. Decola da 10 com curva direita na água, eleva, depois offload, conquista. Transponder 5166 e o controle em 119.35. 2262, correto? Com certeza. Salvador, muito boa tarde, é o azul 2790, formação 1, alerta aí. 7290, guarda a palavra, pois entrega. Após o tráfego de médio para o táxi, aguarde ser autorizado. Se estiver finalmente, uma prova para o táxi. Autorizado lençóis, nível 180, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo Vatapi. Depósito segue conforme a roda do plano de voo. Controle saludosfera 119, decimal 35, transponder 5164. Lençóis autorizado, nível 180, decola da BF, curva à esquerda, Momo Vatapi. Passou para o plano, controle esperando em 1-1-9-3, conversa, né? 1-6-4, é o azul 2-7-9-0. 2-7-9-0, cotejamento correto, pronto, se tiver equipamento. Camarada 2-7-9-0. Thank you very much, Salvador Control 119035. Thank you. You have a good day. Thank you.

Mayo Corral. Mayo Corral. Sim, é o azul 5021 para o táxi com o puro 15 a bordo de 4 horas atendendo Serra Brava ou Romeu Passar. 5021 está autorizado o táxi à Índia, ponte 0 no 0, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 3. Teste na Índia, ponte 0 no 0, ponte 0 no 0, ponte 0 no 0, ponte 0 no 0. O voo 1396 ingressa a Juliette, posição 01. Posição de ingresso até posição 01, agora 396. Azul 5073, São Copa. Autorizado de viagem nível 200, decola pistão no 0, curva direita, saída da El Coral, via Golf 677. Controle de Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5167. Sente autorizado de viagem nível 200, transponder a Golf 677. Vai lá, Daniel, Coral, 9935, com todos os colegas, 5073, com o treinamento correto, pronto, pushback, seu nome. Certo, vai ser. 130, graus 8, 9. Certo, Meu colega. Azul 5021, decolado aos 26, controle 1935. 1935, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Zero com POB de 29, 3 horas e 10, alternando Salvador. Taxi tem a minha parte 1 no Índia, com disparador em 1 no Noite, pessoal, 5 de 1 e 13, bom voo. Muito obrigado, um excelente domingo aí pra todo mundo. Check trem livre pouso, 090 graus, 109, pista em toda a extensão. Livre pouso, passar secado, 6141, esperando toda a extensão, graças. Olha, deixa eu estar agora. condições de decolar a partir da Charlie assim que o avião que liberar a pista? Então ali mantém agilizando no manobra, aguardando a liberação para decolar imediato. Salvador, bom dia, na 3144, estabilizado, final 190, uma milha para o Índia Serra. Chame 141 no solo, as 32, libera a direita, agilizando, e ao livrar 1219. Reiterar a revisão, 219, livrando. 3144, continua a aproximação, agora de pista livre. Na escuta, 44. Alfa Juliette até o gate 05 autorizado. Alfa Juliette até o gate 4, livre pouso, vento 110 graus, 10 nós. Livre pouso, tá 3144. Controle em 1935. 1935, bom domingo aí, colega.